Confirme, vendo de POB, 5627 da Trip. 65. 65 a bordo, utilizado o táxi via Índio e Alfa, com espera da 10, Chumbi Torre, 1895, QNH 10, 14. Boa viagem. Via Alfa, na porta de espera, chama a Torre, 027, obrigado. E 255 na escuta? Tá na escuta, tá na 31, sim. Você acertou a CHG? Foi feita a pessoal da CHG. Gente, então a partir das 19 horas segue a rota Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu Nomeia, Bravo Del Zulu, Trive, postos de casa e após conforme. Afirmativo, após as 19, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu CG, Bravo Del Zulu, DCC Trive, DCC postos do Sul 3, vamos conhecer a saída permanente da mina, da El, Leda, aí confirmando após 19, Bridge. Da El, Leda, após Leda, Motiva. Motiva, após Leda, o Sul 3, vamos conhecer o Sul 5. Motiva, e pode prova para o estacionamento. Samaral, Sul 3, vamos conhecer. Na de 2. Lima, aquilo bravo, bate coordenação com controle, confirma apenas o tal B. Com 960, mantenha a posição da Juliette e avante para ingresso. É, mantenha a da Juliette, sou 960. Boa tarde, Gol, ano 097, presidente da Quebec, autorização Confins. 097, Confins, 360, prepare a arbórea Elefa, aguarde cópia. 360, Elefa, aguarde ano, ano 097. 1960, autorizado ingresso na Juliette, portão 6. Juliette, portão 612, Gol, 960. Controle, decola da 35, chame para o táxi. Panamia 321, no decolar 254, chama o controle 120.8, vamos voar. 7.80.321, ótimo trabalho. Do Salvador, muito boa tarde, Panamia 321, na boa, Elefa, na sua escuta, quanto possível, Elefa. Panamia 321, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 320.30 da presença, pro hoje, Elefa. Ok, Elefa, na proa foi autorizado pro nível 360, Silêncio, direito. 360, confirme. Ativo, foi o princípio 32, depois mudaram para 360. Autorizado, 360 como final. 360, 6321, obrigado. Cedador 21, decolada aliás com a direita, bote, transição elétrica. 208, controle para decolagem, no transporte 5493, do gol 1097. 097, chame plano de estacionamento. 37, no ponto de espera, pronto. E 5627, mantém ponto de espera. Até. Da presença autorizado iniciar o reboque. Reporte para ingresso no pátio 3 do Alfa em Quebec, mantendo minha escuta permanente. Afirmativo, iniciará e chamará para ingresso no pátio 3, obrigado. Serra, sala 56, confirma o pátio. Frente, libera a direita, estaciona a frequência livre. Voo 1966, decolado aos 56, chama o controle em 1208, não voo. 208, boa 966. Volta na taxa, botar 3, eu vou 55. Eu. 966, boa tarde, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo autorizado 370. PUCA 370, mais uma vez. Mandiva, seu trabalho 06, chamará, obrigado. Lima, Kilo Bravo, autorizado táxi, reporte na Papá, atente a aeronave parqueando no pátio 5. 46, passando 0, motor, seria verificante o teste para saber a possibilidade de funcionar na descida, está com referência? Gente, autorizado então, desça para 2000 pés, livre LS, X8, estou na zero, reporta no localizador. Ok, vai reportar no localizador, descendo para 2000, livre LS, X8, 4, 4. Pelo Bravo, autorizado ingresso, reporte ENED, pronto, cabeceira 35. 1966. Decente, decolada 58, time controle 120.8, bom voo. 208, trip 5627. Pega o trabalho. Controle Salvador, boa tarde, trip 5627. Trip 5627, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Conde, nível de voo no 3030. Saída Conde no 3030, voar direto Conde, tá presente? 30. Pesado Conde, trip 5627. Lima, Kilo Bravo, autorizado, decolagem pista 35, vento 150, 079. O táxi está 3155 com 218 a bordo. E alternativa, autonomia? Alternativa Galeão, autonomia de 3 horas e 45 minutos. Tu segue o táxi de Índia Alfa no posto de espera da 10, torre 1895, quem era 10, 14, boa viagem. Afirmativo, via base de Alfa no posto de espera 3895, tá 3195, 614, bom trabalho. 320, bom trabalho. Obrigada, bom serviço. Lima, Kilo Bravo, decolada 01, no chama controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, bom. Boa tarde. Patongo Lima, Kilo Bravo. Confirme. Patongo Lima, Kilo Bravo. Patongo, hoje, Patongo Lima Bravo, prossiga. Patongo Lima, Kilo Bravo, estacionado 014. Quebec, autorizado, Tuxi com rebote para o Parte 3, apenas confirmando a posição do Parte 3, que irá prosseguir. Tuxi Quebec, irá para a posição 0 do Parte 3. Sim, Tuxi Quebec, mas escuta permanente. Afirmativo, autorizado até a posição 0, chamará o término, obrigado. Autorizado, nível 105, Lima Kilo Bravo. O controle é o 966, qual a frequência do centro, por favor? 1966, chame centro Recife em 12545. 2545, obrigado aí. 5446, estabilizar o localizador. 5446, complete final, chame torre, em 1895, com pouso. 1895, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, 5446, FU ILS, baixado e travado. Trip 5446, livre pouso, pista 0, vento 17, 0 graus, 08, nós. Livre pouso na pista 10, tô 5446. Trip 5446, solo 06, libera a direita, chame o solo 1219. 219, trip. Solo, vamos, tá? Trip 5446, reporte taxi. 5446, trip, reporte antes da taxi quilo. Taxi via alfa, reporte antes da taxi quilo. Mostrará antes da taxi quilo. Então, 3155, autorizado decolar, pista 10, vento 160 graus, 07 noite. Decolar, está 10, está 3155. 1097 na posição 4, espera aí. 1097, posição 04, coordenação aqui pessoal, reporte táxi. Autorizado, coordenação, reporte táxi da posse, 1097. Trip 5446, da táxi aqui. 5446, ingressa via táxi Equilo, posição prevista é a 04, do Pátio 3, dando passagem ao reboque da Embraer da Azul, que já se encontra finalizando. Afirmo, dando passagem ao Embraer da Azul. Só confirmando o estacionamento é a posição 04, no Pátio 3. 04, Salvador, boa tarde, Xanera 6314, autorização Petrolina. 6314, Petrolina, informações curso Quebec, mais um minuto cópia. 6314. Na 3155, decolada 09, chama o controle em 1208, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, está 3155. 3155, muito boa tarde, contato radar na decolagem, saída da EL nível 340. Vai ao 340, 3155. Oxenem 6304, pronto, cópia. 6304, cópia. Oxenem 6304, autorizado Petrolina, nível de voo 340, a rota Upezulu 20. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, transição flop. 5423, eu transpondo o controle no 20, decimal 8. Oxenem 6314. 314, autorizado para Petrolina, nível de voo 340, Upezulu 20. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Momo Block é a saída. 5423 é o transponder e o controle de saída 1208. Só corrigindo o perfil de saída, Momo, Cogbo, Cogbo, Block. Momo, Cogbo, Cogbo, Block. O 6314 do canal. Estamos na posição 3, vai chamar quando for a porta estiver. Gente, Xenem 314. 2 off, Alf Quebec finalizou o reboque para o Pátio 3. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, senhor. Boa tarde, Alf Quebec, até a próxima. Está pronto para o táxi, 190 a bordo, alterno Galeão, com 2 horas e 55. 2 horas e 55, Galeão, confirma o PB? 190. Sente, Google 1097, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera pronto, chama TOI 1 no 8.95, o altímetro 1014. Aqui, a 2 horas de Índia, ponto de espera da 10.14.18.95, ajuste no 014, no 097. Salvador, boa tarde, no 097 da Gol, tá com ponto de espera pronto. Voo na 097, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, pista no 0, Gol 1097. Luna 097, decola 214, chame controle em 1208, bom voo. 08, bom, 07, 314, pushback, estacionamento, posição 3. Chame 314, 013, portão, coordenando equipe solo, porta táxi. Botanabe, 314. Eita, arma 360, com 097. Ano 55, chame Recife, ano 251, alternando no 3325. 251, alterno 3325, com Recife, o trato 3155. Com confins da Sexta Quebec. O ano 620, Quebec confere, aguarde cópia. Escuta. Trato 3217, Quebec, informação em curso, também confere, aguarde cópia. Escuta. Trip 5627, serviço radar terminado, 61 milhas nordeste do Jardim Salvador, chama agora Aracaju na frequência 120.3. Aracaju, 203, obrigado. De nada, bom voo. Voo no 620, pronto cópia? Pronto cópia, voo no 620. Voo no 620, Salvador Recife, autorizado em voo 370 via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Desfira a saída Puca, Jamo, após Aracaju. 5432 é o transponder e o controle 120, décima 8, gol no 620. Dado, Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5432, controle 120, décima 8, gol no 620. Cotejamento correto, portão 1-1, reporte quando pronto, pressionamento e pushback, gol no 620. Depois vai. Dan 3217, pronto, cópia, confins 360 nível. Prossiga. Prossiga. 60, decola 10, primeira curva à direita, perfil da saída Arbó, transição Elefa, onde em Elefa intercepta a rota Upper Zulu 2-1. Até a posição Depot, Delta Eco, com a pá Oscar Tango, após conforme rota do plano de voo. 5426, o transponder, o controle 120.8, TAM 3217. TAM 360, decolando da 10, com curva direita, saída agora, transição Elefa. TAM Pesulo 21 até Depot, transponder 502. Meia, controle de saída 1208, confirma-se? Corrigindo o transponder, 5426. 426, controle de saída 1208? Afirmo. Só confirme e só coteje o perfil de saída. Agora ele é. Correto, TAM 321701, é o portão. Reposto quando pronto, fracionamento e pushback. Pode falar. Complete canal, chame a torre 1895, bom pouso. 0W5. Salvador, hoje na 6314 para o táxi 133, 3 horas, alterna RC. Tonomia de 3 horas? Afirmo. Xené 6314, utilizar o táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre 118.95, altímetro 10.14. Ele táxi, ponto de espera, torre 118.95 e o ajuste 1014, ou Xené 6314. Tá autorizado, baixou, travou, passarela 2263. Passarela 2263. Livre pouso, pistão 0, vento 160, grau 09 nós. Livre pouso, 2263. Capitão Lima, que lugar você no código transponder 5404, por gentileza. Por o voo 9065. Espera da 10 próximo. Xenema 3 e no 4, mantenha um ponto de espera, confirme o visual com a TR na final. Confirme visual com que visual agora para a nave da final, 63 e no 4. 63 e no 4, após a passagem do ATR da Passaredo, a linha mantém cabeceira no 0. Após a passagem do Passaredo da final, a linha mantém, o Xenema 63 e no 4. Está 3217, próximo posicionamento, posição 1. Está 3217, 01 no portão, coordenação aqui de solo, é portátil. Quadra ataque, está 3217. Você mantém o nível 050. O 9065, pronto, cópia. Pronto, cópia, o 9065. O 9065, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Lida, após Lida, voa a posição Motiva. Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa, onde intercepta a rota, Fuzululu 10. Fuzululu 10, corrigindo até a posição SMAP, após Iota do plano de voo. 5436 no transponde o controle no 20.8, voo 9065. Autorizado 360 para o Galeão, a pista 10, direita da El, Leda, Motiva, após a Perzulu no 0, SMAP. 5436 transponder 208, é o controle, o voo 9065. Só complementando, após SMAP, segue conforme rota do plano. SMAP conforme rota do plano de voo, 9065. Voo 9065, cotejamento correto, meia dúzia é o portão, reposto quando pronto, pressionamento pushback. Chamaremos. Portão 3217 iniciando? 0. 288-260, corretivo, voo 097. Para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Afirmativo 2263, obrigado. Na 3 no 4. Tá 3217 solo? Tá iniciando, tá 3217. Sente. Pode ir. É 314, decolada 25, chame o controle em 1208, por favor. 208, boa tarde. Controle, Salvador, uma boa, cenário 6304. 314, acione o código 5423. Com 5423, 6314. Estamos recebendo aqui no radar 5023, confirme. Oh, corrigindo, isso aí. 5423, vai mudar aqui. Sena 314, agora sim, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 340. Momo 340, pro 6314, o seu pro de conto com foco, por favor. Deixa eu lá, gente. Obrigado por hoje, Cogbo, para o hoje, Sena 314. Voando o Cockpo, 6314. Rumo 869, informa tráfego na posição de 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 070 para o 340, um alfa 320. Lena 314, tráfego na posição de 2 horas, 15 milhas, cruzando nível de voo 095 para o 050, rumo sudeste, um Boeing 737. Sente, homem, 314. Por isso, confirme o meu autonomia. 159, 3 e 15. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxi end. No ponto de espera chama 2, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Delivery, táxi para espera de 295, ajustado 1014. Obrigado, bom domingo aí. Igualmente. Paulo Salvador, tá 3145, boa tarde, com a informação Romeu, 360 Galeão. 3145, Romeu, confere a informação em curso, pronto, cópia. Tá, você escuta. Tá, 3145, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Lida, pós Lida, voa direto posição Mótiva. Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. Onde intercepta a rota Pesolu 1-0 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5446 no transponder, o controle 1-2-0, 18, San 3-1-4-5. Afirmativo, aproveitado, aprovado nível 360 para o Galeão, saída da El Leda, de pós direto Mótiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, intercepta o Pesolu 10, SMAP. Aciona 5446, controle 1-2-0, 18, San 3145, portão 2. Complementando após SMAP via rota do plano de voo, o TAN 3145. Afirmativo. 02 ao portão, copiado, reposta quando pronto, para acionamento e pushback. Vai reposta. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Você já decolou de Jardim Amazônica, vai fazer um sobrevoo na linha litoral, região de Interlagos. E retorna para a linha litoral, vai manter 500 metros na linha litoral, está com 3 a bordo, pode 0165, como já está bravo. Sim, chamamos que é bravo, na minha 314, agora com Recife em 1-5-45, alternando no 3365. 314, vai chamar Recife em 1-5-45, alterna 1-3-3-6-5. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Voo 1869, desce para 2000 pés, o 3 ADLS, que sou aí, que estou na vela, reporta no log. Desce, log, eu reportarei o voo 1869. Está iniciando a 10, o TAN 3217. Decolado 23, chama o controle em 1208, bom voo. 208, obrigado. Esse é 1198-95. Salvador, voo 1169, atualização Guarulhos. Boa tarde, TAN 3217, transferindo. TAN 3217, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 360. Arbor 360. Pode cruzar pelo litoral, 1028? Confine. Autoriza o cruzamento pelo litoral, 1028? Afirma, autorizado. Pelo litoral, Romeu Oscar Bravo, agilizando. Alô. O transponder é o 5445 e o controle em 1-2-0-8, voo 1-1-9. Autorizado. Autorizado, obrigado. Mótiva, Mótiva, interceptar pelo 10 até bridge, bridge rota do plano. Decola, o transponder 5445 e o controle 208, voo 1-1-9. Voo 1-1-9, contagiamento correto, posição 1-0, reposte quando pronto, para acionamento, pushback. Bravo, tem condições de pouso pairado sobre a cabeceira 35? Afirmativo, senhor. Sente autorizado pouso pairado sobre a cabeceira 35, o vento 160 graus 079, o Romeu Oscar Bravo. Alô. 8 para 69. 8-9, complete final chame torre 1895, bom pouso. Pode ser, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou no 8-9, no LS. Gol 1869, chame torre Salvador na frequência 1-18-95. Pode copo, foi. Desculpa. Jogou 1869 do LS? Gol 1869, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso bastante travado, ajuste no 0 no 4. Pode ler. A cabeceira 35. Alô, acho que é barato, continua em pátio. É negativo, senhora. Eu tô, a minha intenção era o cruzamento do Cotetão Norte. Tente então autorizado o cruzamento, seguindo o eixo 1735 a baixa altitude. Correção a baixa altura, o Romeu acho que é bravo. E forma o tráfego na final da 1-0. Ah, vou. 2-7, poderia voar Obidude. Autorizado para hoje, Alefa, para 3-2-7. Para hoje, Alefa, obrigado. Vou agora no 8-9. 1869, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, grau de aracate mais. Foda, boa noite. Solo gol 1620 para o puxe em acionamento, posição 1-1. 1620, devido ao abrindo setor, segue a orientação da infraero, reporta táxi. Seguindo as orientações da infraero, reportará para o táxi, gol 1620. Segue o litoral norte, chama o controle 1208, Romeu acho que é bravo. Erro. Puxa o acionamento na 1-0, vou no 1-9. Bravo, prossiga. Acho que o Bravo já cruzou seu aeródromo, já está com proa de região de Interlagos com sobrevoo. Sim, será 1500 pés, confirma. Afirmativo, senhor. Sim, 500 pés, escuta do controle. Erro. Tá confiando no número? Eu vim para o solo? No 1-69, se tiver acionamento, posição 1-0. O 1-69 aguarda no setor número 2. Já tem um colega da sua companhia à sua esquerda aí, portão 1-9 já autorizado. É o número 2, aguarda. Certo, aguarda. Estacionamento, gol 9065, na posição 612. Puxa de imediato, gol 965, a fim de não atrasar um outro voo da companhia. Que de imediato, senhor. Gente, reporte para o táxi, gol 9065, 612 é o portão. Gente, vamos iniciar. Na 9, sola 38, libera direito, chama o sol 1219, boa tarde. Zona 9, boa. Só uma noite, 69, livrou, boa tarde. 69, táxi via Alfa, reporte em táxi Juliette. Alfa, Tensa Juliette, 8-9. Centro 217, chame Centro Recife na frequência 1288, alternando 1260. 128.8, alternando 26.0, obrigado. De nada, vamos. Obrigado. Solo. Salvador, tá 3145, pushback acionamento, portão 2. Tá 3145, aguarda, por gentileza. Devido à movimentação no pátio, não há possibilidade de realizar o push agora. Ok, mantendo a escuta, 3145. Bruno 869, condições de agilizar o táxi até o portão 01? Afirma, 869. Bruno 869, autorizar táxi via Juliette até a portão 01. 01, 869. Voo 1620, 173 a bordo, 3 horas e 10, alterna Maceió. Confirmando o PLB 173. 173, afirma. Voo 1620, utilizando o táxi, segue Bang da companhia que se encontra agora no través da posição meia dúzia, segue o tráfego como número 2, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, mantém a posição e chama a torre em 1 no 8, 95, altímetro 1014, voo 1620. Seguindo o tráfego da companhia como número 2, na Índia, 1895, voo 1620, 1014, altímetro. Afirma. 1169, Solon. Sossega. Coordenação aqui de Solon, após 737 da companhia passar a cauda, inicia, reportando o táxi. Segue orientações da infraero devido obra nesse setor do aeródromo. 7 para era após o companhia tá ali de baixo táxi, do nono menor. O voo 9065, PLB 192, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 3 horas e 20, Guarulhos, confirma o PLB? 1192. 1192 a bordo, ciente, voo 9065, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxo Índia. No ponto de espera pronto, torre 1 no 8, 95, altímetro 1014. Ok, até o ponto de espera 10, via Índia, no ponto de espera com a torre 1895, 1014, boa tarde. Cruzando 70 para o 050, o azul 4206, pode prosseguir na descida? Azul 4206, afirmativo, desça para 2000 pés, livre LS, sexo e pistão 0, reporta no localizador, o ajuste 1014. No 0, no 4, 2000, somará, 4206. Salvador, boa tarde, com 9065. Voo 9065, autorizado a linha de decola pista 10, vento 1060 graus, 90 nós. Linha de decola 20, 9065. Centrizando 45, solo. Prossiga. Estimado aí mais 4 a 5 minutos, ok? Pro seu pushback. Para o táxi Gol 1169, está com 185 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alternando Campinas. Campinas, 3 e 30, 185. O alternado seria Campina Grande? Negativo, alternado Campinas, 185, destino a Guarulhos. Oh, perdão, é 185, Campinas, é, ciente, voo no 169, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama Torre, 18.95, altímetro 1094. Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, gol 969. Salvador, boa tarde, Salem 6210, destino Alfa Romeo. Salem 6210, identifica a chegada Mari, desce até o 50. Boa, desce o 50, pode voar Itap ou Duna da PV? Itap. Obrigado. Fundo do gol 1630, ponto para pronto. O 120, a linha mantém cabeceira no 0. Alinhar e manter na 1-0, gol 1620. Solo. Prossiga na escuta. Coordenação equipe solo, pode passar esse 37 da gol a cauda, inicia no portão 102, da 3145. Afirmativa após o gol autorizado, 3145. Voo 9065, decolada 400, chama o controle 1208, vamos voo. 208, controle 9065. Deixa a porta, homens, fora, o Juliette, que é daquilo. Xalé 6210, inicialmente é o 060. Restrito agora o 60, o Xalé 6210. Azul 4206, estabilizou? Positivo, senhorita. Já agora é completamente até visual com o campo. Torre 1895. 1895. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. 0-0, autorizado. Decolagem 0, vento 1-0 grau, 079. Livre decolagem para o gol, com 620. Oi, Salvador. Boa tarde. É o 4206 da Azul, passando externo, já visual. Azul 4206, boa tarde. Continua a aproximação, agora de pista livre. Ajuste 0 no 4. Continuando. O 4206, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 160 graus, 083. Livre pouso, baixado e travado, pista no 0, 4206. Voo 620, decolado aos 49, chama o controle 1028, vamos voar. Leado, bom serviço. Mike, é com Delta, prossiga. Rico Delta, confirme? Gente, Alfa Macaco Delta, coordenei com a infraero, atente a obras no Ponte 4. Rono 620, contato radar 370, Sarapuca. 370, na PUCA. 620. Pronto, gol, não, no 69, tá deslocando na curva. No 169, eficiente, boa tarde, após o Embraer da Azul, a Lima tem captura no 0. Boa tarde, após o Embraer, a Lima tem 169. 0-0, já tem aproximado o ponto de lançamento. Gente, a altitude foi autorizada por 4.500 pés. Gente, reporta homens fora, iniciando descida. Ajuste no 014, Juliette, que é daquilo. 4206, Sol 51, libera a direita, chama o Sol 1219. 219, 4206. Juliette, que é daquilo, apenas confirmando 4510, descendo, ajuste 1014. O Quebec tem iniciado descida, você pode autorizar o lançamento agora? A 4.500 pés, o ajuste no 014. O Juliette Quebec Kilo recebe 5.200 pés. Confiados os dados, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway India. No ponto de espera, torre 118.95, altímetro 1014. Ok, ponto de espera, torre, tá, 314. Solo azul 4206, viu? Identifica a chegada válida, está até o 050. Identificou descendo 050, 03199. Passando igual 9065, precisando da presença para o Edmond, tá?